Bem, amados, hoje dia 18 de maio de 2014, nós vamos continuar o nosso estudo no livro Casas que Transformam o Mundo, Igreja dos Lares, do Wolfgang Simpson, da editora Esperança, que tem sido assim um compêndio, tem sido uma bênção, porque quando você, tudo que eu tenho lido aí de literatura internacional sobre o assunto, eu acho que esse hoje é o passar a peneira assim no melhor e escrever esse livro. Eu recomendo a leitura e vamos tentar terminá-lo até o final do ano. Então, estamos aqui na página 33. Eu quero ler uma história que ele fala, muito legal, uma ilustração assim, muito, muito simples, muito poderosa sobre essa situação que nós vivemos, onde nós estamos fazendo, estamos trabalhando, a igreja trabalha, assim é fato, no mundo todo, mas muitas vezes ela não está sendo bem orientada. E o resultado disso nem sempre é o melhor. Não basta você querer fazer, você tem que saber como fazer. Muitas pessoas erram não porque não querem fazer, mas porque estão fazendo errado. Quem então vai dizer como se deve fazer a igreja? Um novo teórico, um novo teólogo? Não. A boa e velha Bíblia, ela diz a gente muito claramente. O problema é que nós temos óculos, são tendenciosos, né? Nós olhamos para a Bíblia com um preconceito de 2000 anos, né? Ou melhor, de 1700 anos, né? Então vamos pensar o seguinte, por exemplo, quando nós lemos a carta, eu estava todo empolgado, comprei um dos sonhos que eu tinha de consumo de literatura, eu já tenho um interlinear grego, eu comprei um outro feito por um brasileiro, um presbiteriano, um cara, um linguista, ele traduz, só para você ver, ele traduziu os Instituto de Calvino do latim, ele sozinho, português, professor de grego, de hebraico, e eu comprei o interlinear dele grego, que tem o texto grego, o New Greek, não é nem o New Greek International, é o Nova Versão Internacional 4, que é o melhor compêndio, porque a gente não tem mais os textos originais. A gente tem, na verdade, algumas coxas de retalhos baseadas nos achados arqueológicos. Então, embora eu acredite que no Vaticano tem muita coisa escondida, então, o melhor desses compêndios é esse New Greek International 4, que é o 4, e é baseado nesse texto que ele faz. Eu estava lá lendo, e a gente tem umas dúvidas de alguns textos, né? A gente vai lá para poder reciclar. E fui na carta de Paulo aos Romanos, e é interessante porque as saudações que ele faz à igreja são saudações pontuais. Romanos, ele escreveu para Roma. Então, embora existam movimentos que digam só há uma igreja na cidade, só há uma reunião na cidade, não é bem assim. Espiritualmente, só há uma igreja na cidade, como só há a igreja do mundo. Mas ela se reúne em vários lugares. E Paulo faz a lista de saudação dele à igreja aos Romanos, gigante. E ele fala à igreja que está na casa de fulano. E isso é extraordinário porque a gente diz, ele não fala em momento algum à igreja na sinagoga de fulano. Aí você diz, não, mas em Roma não tinha sinagoga. Tinha sinagoga sim, porque em Roma a construção de judeus era absurda. E judeu, meu irmão, se juntou no lugar, a primeira coisa que ele faz é a sinagoga. Porque é o lugar que ele guarda a lei. Não se guarda a lei em uma casa, se guarda a lei na sinagoga. A primeira coisa que um grupo de judeus faz quando chega no lugar, desde o exílio da Síria e Babilônia, quando ele chega no lugar, a primeira coisa que ele constrói é o lugar de guardar a lei, de guardar os profetas e o Torá. Então, não vê nenhuma saudação de Paulo na sinagoga. Certamente havia sinagogas convertidas, é muito provável que houvesse. Mas, se não em Romanos, em outras cartas, ele nunca sauda a igreja na sinagoga. Ele sauda a igreja na casa de fulano. Não é que a gente tem que ser contra essa estrutura onde a gente reúne, ao contrário. Ela é muito boa e Paulo usou a escola de Tirano. Só que chegou um tempo que não foi mais conveniente para Tirano, porque Paulo estava tendo mais aluno do que Tirano, imagina. E aí ele ensinava todos os dias, e aí ele teve que partir para ensinar com os irmãos fora do prédio da escola de Tirano em Éfeso. Então, que a gente não pode nem ser contra o prédio que a gente reúne, nem a gente pode ter nele a igreja. Então, a gente não está teologizando sobre a igreja nas casas, a gente só está relendo a Bíblia e descobrindo a igreja nas casas. Por quê? Porque a igreja era perseguida? Sim e não. Sim, porque a perseguição da igreja levou ela para dentro das casas, como é na China. Hoje, a igreja na China, ela cresce absurdamente. Estava vendo um documentário ontem, quero até compartilhar com vocês depois sobre a situação da igreja no mundo e em alguns lugares. E a gente tem que ficar limpando essas coisas, né? Porque a mídia esconde. E só em Xangai, se não me engano, são já 3 mil igrejas subterrâneas. Igreja subterrânea não é uma igreja numa caverna. Igreja subterrânea é uma igreja clandestina. A gente ouve muito tempo, inclusive nas igrejas formais, a gente ouve falar da igreja subterrânea na China. Gente, a igreja subterrânea na China, sabe onde se reúne? Nas casas. É menos constrangedor para uma igreja formal que só reúne no prédio falar que a igreja na China está crescendo nas casas. Então eles falam, de forma menos constrangedora, a igreja na China tem crescido, a igreja subterrânea. Só que, na verdade, a igreja subterrânea não é literalmente subterrânea. A igreja subterrânea na China, que há muitos anos dentro da igreja a gente ouve que ela está crescendo, são as igrejas nas casas. Chamado subterrâneo porque é clandestino. Então, vamos pensar o seguinte: o que é que Deus está fazendo que está movendo isso no mundo todo? Isso não é na vida nova Itabuna, não, gente. Está acontecendo do Alasca à África do Sul, passando pela Europa e Ásia. Está acontecendo no mundo todo isso. E por que isso? O foco da gente vai ser jogar a igreja para casa? Não. O foco da gente é fazer o possível para que cada um de nós tenha uma vida com Deus verdadeira e isso se espalhe de forma comunitária. Eu conversando ontem. Ontem a gente estava, já estamos na terceira geração já de discipulado, graças a Deus, na vida nova, né? Ontem a gente teve um encontro muito legal lá em casa, onde eu já estou discipulando o Fabrício, então eu fiz o discipulado com o Fabrício e já estou observou. Na semana que vem, já estou vai fazer, vou observar, depois eles vão estar com a barca. E eu falei para os meninos, eu falei assim, olha, uma igreja formal, preste atenção, uma igreja formal, um pastor é responsável para cuidar de todo o rebanho. Imagine uma igreja de 750 pessoas, ele adoecendo consegue. Depois disso ele não consegue mais. E fica uma demanda mal atendida que cria uma reclamação e uma crítica no rebanho que, por temor a Deus, não chega ao santo homem de Deus, mas chega a quem está do lado. E isso adoece o rebanho, o corpo fica doente. É que nem um braço que você bota um torniquete, ele não recebe o sangue não vai para o tórax, tem um tórax que leva o sangue para o membro morre. Então, uma igreja, e se a igreja crescer porque é bem situada, porque tem um bom encontro de casais, ou porque ela tem um bom som, boa música, ou porque já é a igreja que as pessoas não chegam de outra cidade e vão para aquela igreja. Então, às vezes ela vira um elefante branco. Ela tem tamanho, mas nem sempre ela tem qualidade. Uma igreja, por exemplo, de 500 mil membros com um pastor, um membro não é cuidado por ninguém. Num caso muito grave, quando ele encontra o pastor duas vezes, três vezes. Uma vez é quando ele nasce e é consagrado, todo domingo na porta da igreja, quando dá para tocar a mão do pastor rapidinho, e quando ele morre, o pastor faz o enterro dele. E numa situação de divórcio ou alguma coisa bem escandalosa, que o pastor só fica apagando incêndio, coitado. Porque ele tem que ir para os casos mais graves, ele não consegue fazer um trabalho de divisão de base. Ele vai no caso grave tentar resolver e nem sempre consegue, e a pessoa sai reclamando da igreja. Então essa estrutura agrada muito ao inferno. O diabo ama esse tipo de estrutura. Agora vamos lá. Aleluia. Deus vai falar em línguas. Pois é, e por dentro crescendo ali e apodrecendo. Agora olha só. Imaginemos aqui a igreja como a Bíblia ensinou. Então vamos lá. O sujeito, ele é cuidado, uma igreja de 1.000 pessoas, mais ou menos, ou até menos, 500 pessoas, 600 pessoas, ou até menos, o sujeito é cuidado por pelo menos 4 pessoas. É uma questão de estrutura bíblica, porque antes ele era cuidado por ninguém. Porque o pastor que é responsável por ele, inclusive esses pastores, eles têm que, em nome de Jesus, abrir logo o coração para o novo de Deus, porque eles vão dar conta dessa galera. E da falta de cuidado que conseguiram ter. Então, eu não faço isso pela igreja, só por vocês. Eu faço isso por mim também, porque Jesus vai me dar pedir conta do rebanho. Então, vamos ver uma pessoa que é acompanhada num sistema orgânico, bíblico desse, como estamos estudando. Ela é primeiro cuidada pelo seu discipulador. Não dá, por menor que a igreja seja, não dá para você ter um pastor ao seu serviço como você tem um discipulador ao seu serviço. Ele morreria. Imagine se todos os casais que estiverem em crise forem de madrugada à casa do pastor. Ele não dorme, ele não vai dormir, vai virar um zumbi. Mas o cara que discipula 3 ou 4 pessoas, se todos que ele acompanha tiver uma crise com a esposa for para casa dele, ele consegue dar conta. Então, o primeiro cuidado que ele recebe é do discipulador. Nem todo mundo quer isso, porque nem todos os nossos comportamentos nós queremos que sejam supervisionados. Então, a carne perde, o espírito ganha. Primeiro cuidado dele é com o discipulador. Segundo cuidado dele é com o líder de grupo dele, de núcleo. O núcleo não tem que ser só na casa. Existem núcleos que funcionam em empresas, em escolas. Às vezes a pessoa quer fazer um grupo com os colegas de trabalho e a agenda deles não permite que esteja na casa. Se a escola, por exemplo, ceder um momento para se fazer o núcleo na escola, pode ser feito na escola. Não tem que ser feito na casa. A casa é o ideal, mas nem sempre é possível. Então imagine, o sujeito já foi tratado pelo discipulador, ok? Segundo, ele é tratado pelo líder de grupo, pelo líder de núcleo. Gente, ele não tinha cuidado nenhum, ele já tem 2. Terceiro, por exemplo, de Chateau, o Senhor continua nos abençoando como tem feito e quer fazer. Em julho, sairá 2 grupos. Eles vão para Gêmeos, em julho, pelo menos. Então, o que vai acontecer? Já estamos trabalhando nisso. Semana que vem vai ter o Caleb aqui, eu quero todo mundo aqui. Caleb vai ser o primeiro treinamento. Caleb é capacitação avançada de líderes no ambiente da escola bíblica. A escola bíblica vai ter um momento que vai ser de capacitação. Então, todos que vão ser líderes de grupo, ou querem ser líderes de grupo, vão estar aqui no Caleb. A gente vai continuar a aula normal de 10 às 11, e de 11 às 11h40 vamos fazer o Caleb. Muito dinâmico, com muita literatura, com tudo. A gente vai treinar na prática como é esse negócio de grupo na casa. Muito depoimento de quem já faz, né? Vamos gravar tudo, porque isso vai ser só o começo. E aí, o que acontece? O cara já é cuidado pelo discipulador, acompanhado, servido, amado. Ele não é mandado, ele é servido, ele é amado pelo discipulador, pelo líder de núcleo. Eles vão para I2. Daqui algumas gerações, não é? Quando a partir deles tiverem 10, 20 grupos, dependendo das finanças da igreja, eu já vou poder formalmente entender que ele está cumprindo bem o ministério pastoral dele ordenado. Uma vez que ele for ordenado, dentro das finanças da igreja, se for possível, inclusive a igreja vai participar dos rendimentos dele para que ele tenha mais tempo para cuidar desse povo. E quem sabe até integralmente. Meu Deus. Aleluia. Amém. Aí o cara não é pastor porque fez seminário, ele é pastor porque pastoreia. Eu estimulo que faça o seminário. Quem sabe um dia teremos o nosso. Não é? Aí ele passa a ser supervisor, não sei se ele vai continuar poder tendo um grupo. Talvez não possa mais ter um grupo na casa dele, porque ele vai ser supervisor dos grupos. E acima dele vai ter o pastor que vai cuidar dele. Vamos lá então agora para a prática? O sujeito que ninguém cuidava dele. Agora, ele é cuidado por 4. Ele é cuidado pelo discipulador. Não resolveu, ele é cuidado pelo casal que lidera o grupo, o núcleo. Não resolveu, tem o supervisor de núcleos. Não resolveu, manda para o pobre coitado aqui. Irmãos, isso é a igreja especializada. É fantástico. Parece que é uma receita nova. E Jetro deu essa sugestão há tanto tempo, hein? Antes da igreja nascer como igreja neotestamentária, a congregação de Deus, o Velho Testamento ainda, Jetro chegou para Moisés e viu o rapaz não estava tendo tempo para a filha dele. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas eu acho que talvez Zípora tenha chegado e falado assim: pai, eu não aguento mais. Olha, eu não aguento mais isso não, Moisés, é o dia todo com esse povo. E olha mais para mim como olhou o nosso. Eu lembro do dia do poço que ele me olhou com aquele olhar, nunca mais eu teve aquele olhar do poço, meu pai. O senhor tem que fazer uma coisa, eu falei: minha filha, eu não posso, ele é o homem de Deus. Ele falou: papai, ele ouve, papai, conversa com ele. Aí ele disse: vamos orar, filho. Ele deve ter orado, aí o Espírito Santo deve ter vindo sobre ele, porque visitava, né? Visitava quem ele queria. Aí o Espírito Santo deve ter vindo sobre ele e teve ideia. Aí ele chegou e falou assim: velho moço, eu queria um momento seu. Ele deve falar: meu sogro, não posso agora. Ele falou: meu filho, é por causa de minha filha. Ele: então tá bom. Peraí, José, segura a onda aí que eu vou ver o homem. Aí disse: e aí, o que foi, meu sogro? Ele falou assim: Moça, moça, você não está conseguindo o que você se propôs. Olha, irmãos, isso é algo que eu faço com os meus pastores colegas quando eu falo sobre essa estrutura. Eu falo, você consegue fazer o que você se propõe? Eles sempre acham que é incompetência deles, ficam deprimidos nos pastores. Eu digo, não é incompetência sua, é incompetência do método. Então, Moisés, apertado, pois o que eu lhe sugiro? Divida o povo. Coloque líderes sobre eles que vão liderar os outros grupos, até grupos pequenos, os menores grupos, não eram de 50 pessoas. 10, 100 mil e Moisés. Não eram de 50? 100, não? Dá uma olhada aí, Juliano. Vamos tirar essa prova aqui, que você vai me mostrar muita aula hoje. Então, pessoal, é o seguinte, você tinha um povo que passou a ser cuidado. Qual foi o problema? Que muitos pastores não... Aí está a parte errada nossa. Os pastores não querem. Moisés teve que dividir a glória dele. O rosto de Moisés brilhava. E teve que tirar um pouquinho da glória dele e botar nos outros. Oh, meu Deus. Primeiro que meu rosto não brilha, mas se brilhasse, se tiver algum brilho, eu quero é isso mesmo. Então, aí a gente vai dividir isso para quê? Porque a atenção tem que ser chamada para o líder maior. E uma igreja assim, irmão, só funciona quando cada um recebe seu encargo. Por isso que eu tenho insistido e vou insistir cada vez mais. Cada um de nós. Eu não digo que todos vocês vão ter 10, 12, 15 discipulando os discípulos, não. Porque não dá. Eu tenho que me virar porque eu estou começando esse negócio e eu sou pastor. Agora, o ideal é que cada um de nós tenha aí de 2 a 4 pessoas. Eu vou mostrar semana que vem no Caleb para vocês uma fórmula matemática que eu desenvolvi, só para entender. Minha mulher pensou que estava ficando doido porque ela me via sentado no chão contando uns pouquinhos de arroz. Aí minha mulher falou, meu Deus, meu tico está doido, ligou para a mãe, para todo mundo, até com meu pai ela falou. Ela não entendeu. Eu peguei um arroz. Aí disse, esse arroz vai ter 3 arroz. Cada arroz desse vai ter mais 3 arroz. Cada arroz desse vai ter mais 3 arroz. Ela me pegou no flagra. Ela disse, tá ficando doido, meu marido, meu Deus. Aí eu falei, meu amor, as pessoas às vezes ficam doidas, chegam a certa idade. Aí vamos pensar o seguinte. E eu estava pensando assim. Eu pensei, Senhor, um cara que trabalha com marca multinível, ele tem que continuar vendendo. Mas a igreja não é marca multinível. Então, o cara vai ganhar 3 e cuidar de 3. A igreja vai crescer assim? Gente, que coisa linda. Eu lembro... Seria do bem. Eu lembrei da visão que Deus me deu lá embaixo da amendoeira, na minha férias, que eu falei para vocês. Lembra que eu tenho eu vou trazer semana que vem a amendoeira para vocês verem. Acho que o marketing roubou a ideia da Bíblia. Só que para ganhar dinheiro. A gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai ganhar alma. Então, aí eu fiquei com meus arroz. Repare, viu? Aí, se eu separar a palavra 50, você vai achar. Aí, eu olhei para aquilo e pensei assim... Não dá para o cara continuar ganhando e cuidando de pessoas toda a vida. Por quê? Quem vai cuidar daqueles que ele ganhou há um ano? Bem verdade, quando a igreja já atinge grandes multidões, nós começamos a preparar um discipulando para cuidar daqueles outros que nós também ganhamos. Às vezes ele vai tratar de quem ele ganha, às vezes ele vai tratar de quem eu ganho. E aí eu olhei para aquele, o chão do meu escritório, cheio de arroz. Lembrei do que eu... E aí quem? Outro vai cuidar. Então, aí eu olhei e pensei assim, olha só que coisa linda. Cada um de nós ganhar e cuidar de 2 a 4 pessoas, uma média de 3 pessoas. Você sabe qual é o crescimento? Se isso for por ano, ou 2 anos. Digamos que seja em 2 anos cada um de nós ganhe e cuide de 3 pessoas. Irmãos, eu tomei um susto, não cheguei à fórmula, depois de queimar muita pestana. Eu não estou falando que a igreja vai por fórmulas, eu estou falando de alguma coisa para ilustrar o meu pensamento racional humano, amém, irmão? Amém. Aí eu olhei e vi assim, meu Deus, sabe qual é o crescimento da igreja? Se chega um determinado número de irmãos, cada um ganha os seus 3 e cuida, e não ganha mais ninguém na vida. A fórmula é X vezes 3 mais 1. O que é isso? A próxima geração vai ser o número total de irmãos vezes 3 mais 1. Então, se nós somos 30 e todos trabalharem para isso, em 2 anos, nós teremos 91. E se nós mais 2 anos, e se quem foi ganho, for treinado para isso e for bem discipulado, em 2 anos vão ser 183 mais 1, 184. Aí com mais 2 anos, é uma progressão geométrica. Aí você diz assim, pastor, mas isso é número, pastor, é número. Peraí, tem um livro na Bíblia chamado? Números. Será que Deus tem alguma coisa contra isso? Deus se encontra quando é só números. Aí Deus abomina. Tanto é que uma vez deu um castigo sério para Davi, que Davi contou o povo dele só para você vai descer. Mas, se você ler o livro de Números, de Levíticos, de Deuteronômio, você vai ver que Deus não tem nada contra números. Se você ler o livro de Atos, você vai ver como ele relata o crescimento da igreja, 3 mil almas. Tantas mil almas. Pronto. Diga, Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, sementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Glória, aleluia. O negócio está aí, meu irmão. Êxodo quanto? 18, 21, 22. Isso não é novo. Agora, como dá trabalho, também não vou aqui, né, ser julgado do diabo, não. Querer justificar o que é errado. Tem pastores que não fazem porque dá trabalho. O pastor Po Yanchu, não sei se já chamava David Yanchu, Po Yanchu, ele, pastor Chu da Coreia, que vou lá em nome de Jesus, se Deus quiser, 2015, eu vou dar um pulinho lá para poder ver com meus olhos. Ele é pastor hoje da maior igreja do mundo em unidade, é a maior igreja única do mundo, tem mais de 1 milhão de irmãos, todos discipulados. Vou repetir, mais de 1 milhão de irmãos, todos discipulados. Ele foi uma vez a uma conferência sobre crescimento de igreja na Austrália. Ele chegou lá, a maioria das igrejas, 50 pessoas. Aí, o que há? Aí falaram para ele assim, pastor, 50 pessoas já pagam nossas contas. 50 pessoas já dá um bom salário para o pastor. A gente vê da igreja anglicana, da igreja inglesa, o povo não tem problema com dízimo, não. E que o povo ganha bem. Com 50 irmãos, o pastor já está convidão. E ele consegue cuidar dos 50. Ok, ele está cumprindo uma face do ministério pastoral, que é cuidar do rebanho. Só que, e o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Estão me entendendo, irmãos? O Juliano está no ventilador. Tá. É? Está no máximo? Está no máximo. Okay. Então, pensar o seguinte, ele estava cumprindo o papel dele de cuidar dos 50? Provavelmente sim, 50 dá para ele ralando muito cuidar, se só trabalhar como pastor. Só que ele atrofiou o crescimento das suas igrejas. Por quê? Ele cuidando, inclusive conseguindo cuidar das 50, 51, o 1 não é cuidado e não fica. Ou é substituído. O crente mais velho que está morno não tem a atenção que o crente novo convertido tem, porque precisa discipular, bem que não usa muito essa palavra por lá, para batizar. Então ele ordinariamente tem uma atenção maior e o irmão que está fraco na fé nem foi percebido e sai, e ele mantém a média de 50 irmãos. Que é como nós viemos nesses 3 anos, e eu quero romper essa barreira dos 50 em nome de Jesus. Porque tudo quem ensina o pastor, quem batiza o pastor, quem prega o pastor, quem reúne o pastor, quem faz funeral o pastor, quem, rapaz, é pesado demais para o homem. Aí se diz, pastor, você está querendo usar raida, você está querendo tirar férias. Irmãos, pastor Chu, ele foi jubilado, porque ele já teve 80, está com 80 anos. E ele disse que a igreja já com 1 milhão de membros, ele tinha dias que ele se via sem muito o que fazer. Como? Por quê? Porque ele, nesse método bíblico de ordenação pelo meritocracia, ordenar aqueles que cuidam, Ele não tem burocratas no rebanho, tem homens espirituais que cuidam da igreja e que foram empossados mediante o serviço dele. Então essa grande multidão é toda cuidada nessas etapas: discipulado, núcleo, setor, e aí, né, tem pastor de região, porque quando a igreja passa de 1.500, 2.000 membros, você precisa de um pastor de região. E depois você chegou do pastor. Aí você diz assim, e é possível para a gente? Plenamente possível. Absolutamente possível. E tem a história de Santarém que eu contei, e agora eu vou para Fortaleza e vou continuar viajando. Depois eu quero ir lá na Colômbia, eu quero ir em El Salvador, conhecer a igreja ali, e quero ir outros lugares. Porque, irmãos, a gente quando o ser humano, não sei você, mas quando a gente vê, eu crie e tenho visto. Uma vez que eu crie e vi, quanto mais eu vejo, mais eu creio. E eu quero ver, porque, como disse o John Wesley, ponha fogo em você e as pessoas vão viver o que está acontecendo. Então, se eu não acreditar no que eu prego, ninguém vai acreditar comigo. Então, falando sobre estrutura equivocada, o autor aqui escreve uma ilustração muito interessante. Ele fala assim: solucionar o quebra-cabeça, página 33. Imaginemos um menino de 6 anos que desempacota seu novo quebra-cabeças e imediatamente tenta juntar as peças. Da caixa ele retira o quadro original, que representa um carro de corrida vermelho. Que maravilha, pensa ele, adora o carro de corrida vermelho. Com muita agitação ele começa a encaixar as peças do quebra-cabeça de acordo com o original, mas por um motivo qualquer as peças não combinam do modo como deveriam. Segundo a opinião dele, tenta aplicar um pequeno reforço com pressão, para tentar montar as peças. Quebra um canto ou encobre uma irregularidade, mas alguma coisa não está certa nessa história toda. Finalmente, chega a salvação na pessoa do pai, aleluia. Ele imediatamente reconhece o problema, toma o quadro do belíssimo carro de corrida e vira. E eis que do outro lado está impresso uma macieira. Esse é o original correto, esclarece ele ao filho. O carro de corrida vermelha é somente a propaganda para outro quebra-cabeça. O menino respira aliviado, lamenta ainda por alguns segundos por causa do carro de corrida e depois tenta juntar as peças de acordo com a nova, aspas, figura original. E realmente, depois de poucos minutos, está pronto. O que não estava correto antes, pergunta. Na verdade, ele tinha todas as peças certas, mas o modelo errado. Quem providencia as peças? O Espírito Santo. Irmãos, na igreja tem tudo. Tem mestre, tem doutor, tem evangelista, tem pastor, tem apóstolo, está tudo aí. O problema é que o método, às vezes, castra, atrofia as vocações. Uma pessoa, às vezes, ela sente que Deus chamou ela para cuidar das pessoas, mas não de muitas, porque ela entende que também tem outras vocações, tem outras coisas para fazer. Ela diz, infelizmente eu não tenho chamado nada na igreja, porque na igreja só serve quem consegue lidar com muita gente. Eu não consigo lidar com muita gente. Meu Deus, ela não pode ser descartada porque tem uma função exatamente para ela no reino de Deus, na igreja. Só olhar na Bíblia. Então, a gente, para cumprir o chamado, não tem que ser pastor. A gente, para cumprir o chamado, só tem que ganhar, discipular, batizar e se dispor ao serviço da igreja na primeira etapa, que é nas casas. Se não for na sua, você serve na casa de outro irmão. Amém, amado? É tão simples assim. Vamos ao seguinte: aparelhos de fotocópia espiritual. Eu gosto dessas ilustrações, vale a pena para o que a gente está falando. Será que essa ilustração descreve a situação de grandes parcelas do cristianismo de hoje? Temos todas as peças certas: a palavra de Deus, pessoas, casas, oração, motivação, dinheiro. Dinheiro nem sempre tem tanto, mas tem. Porém, será que não aconteceu a inimaginável que todos nós estamos montando essas peças isoladas em séries de acordo com o original errado da igreja? De acordo com o modelo de um carro de corrida vermelho, ardentemente armado por todos, Será que algum malandro sem escrúpulo nos empurrou um original para cópias que não é praticável? Quem é que semeia o joio, irmãos? É o diabo. E agora estamos diante de nossos aparelhos de fotocópia espiritual, isto é, centros de formação teológica, escolas bíblicas, seminários, editoras, programas de formação, etc. Pressionando, fascinados o botão verde para as cópias, esquecendo que na gaveta das cópias surjam e, perdão, pressionando fascinados o botão verde para as cópias, esperando que na gaveta das cópias surjam reproduções daquilo que consideramos como original, seguramente bíblico, canônico, canônico que vem do cano da Bíblia, sancionado, historicamente legítimo, de primeira mão. Posso imaginar que Satanás, o inimigo do cristianismo, não tem nenhum problema com os esforços frenéticos de evangelização e missão dos nossos dias, enquanto continuarmos pacatamente fazendo cópias do nosso carro de corrida vermelho, nosso modelo tradicional de igreja. Irmãos, além de ser muito dispendioso, o jeito, por exemplo, da igreja crescer, multiplicar hoje, como é? De um rebanho, tem um menino que é muito crente. Sempre foi líder dos juniores, sempre foi líder dos adolescentes, sempre foi líder dos jovens, sempre foi mais decorou versículos. Ele é aquele menino assim, top. Tem uma família bem estruturada, ou tem uma família adotiva que tem investido naquele menino. É um pastorzinho. E aí que ele vai crescendo, fica adolescente, a gente percebe que ele sempre está trazendo os coleguinhas da escola, é um menino diferenciado. A gente pega esse menino, quando ele tem 18, 19 anos, ele descobre a vocação no acampamento, a gente pega ele e interna no seminário. Manda para outra cidade, para outro estado. Aí, em algumas igrejas como da que eu vim, ele tem que passar um ano sendo testado na igreja local. Ele não é nada, ele não é nem ovelha nem pastor, mas ele prega, ele ajuda o pastor. Depois de um ano sendo provado, ele vai para o seminário passar 4 anos. Aí depois de um sermão de prova, que ele tem que pregar com o melhor dos seus professores, ele passa por uma arguição que é chamado, tem um sermão de prova e tem arguição teológica, que pergunta para ele coisas que talvez o Lutero não soubesse responder. Aí se ele for aprovado, ele volta para mais um ano de teste na igreja local dele. Só que a igreja local dele não cabe 2 pastores. Então a igreja faz o que com esse problema? Envia ele para um campo missionário. A igreja, com muito esforço, uma igreja que já tem 100 anos e já tem 2 ou 3 igrejas filhas, quando já é igreja, que às vezes ainda é congregação da igreja mãe, envia ele para um cabrobró, para um lugar. Tem que ter um prédio, porque para ser igreja tem que ter prédio, porque o prédio é igreja. Então aluga um prédiozinho. Hã? Ironicamente, claro, né? Bem lembrado. Aspas bem grandes, né? Que para ser igreja não tem que ter prédio, mas nessa visão teria que ser. Aí, como o dinheiro é pouco, então aluga um lugar nada estratégico, um lugar isolado, perigoso, e a igreja, o sujeito não pode trabalhar secularmente, porque ele é pastor, e um pastor tem que trabalhar na obra. No máximo, ele pode dar aula numa escola ou outra, porque se entende que dar aula não é um sacrilégio para um pastor. E aí o sujeito vai ralar ali, vai ele e a família quando é casado. Mas para ser ordenado em muitas igrejas tem que ser casado. Então o cara tem que ser casado. E aqui, irmãos, tem que ter muita fé para você mandar sua filha para um negócio desse. E aí, irmãos, ele vai começar a igreja lá, ele e a esposa dele, arrancando toco. E numa média, ele vai demorar pelo menos 10 anos para ter um rebanho de 30 pessoas. Agora, vamos voltar a fita. E vamos fundar a igreja. Como é que a Vida Nova vai fundar a igreja? Vou mandar um irmão para a cidade, sozinho, coitado? Não. Agora, ele foi discipulado. Ele ama discipulado. Ele foi acompanhado, ele recebeu o telefonema do líder de grupo dele, do líder de núcleo, quando não foi para a reunião. O que houve, meu irmão? Podemos lhe ajudar? Ele sabe que é ser pastoreado. Ele viu que, às vezes, que o líder de grupo dele não conseguiu cuidar dele, o pastor interviu para ajudá-lo. Só que ele e a esposa passaram no concurso da cidade. Aí ele chega outra cidade, ele liga para o seu discipulador e fala: meu Deus, não encontramos nenhuma igreja aqui, porque a cara não tem, tem igreja que tem discipulado, não tem nada a ver com o que vocês, com o que eu aprendi. É uma igreja que tem grupo caseiro, mas é só para cuidar dos crentes velhos que já estão na igreja. Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Aí o Espírito Santo dele sopra algo no coração dele, forma natural, fala assim: fala uma igreja na sua casa. ele continua com o trabalho dele, ele continua com as funções dele, mas ele já tem treinamento para ter o grupo na casa dele. Ele chama o colega de trabalho, o porteiro da empresa, o porteiro do prédio, o vizinho. Na reunião, a gente vai orar pela família, vai ler um texto da Bíblia. Tem um boi, a gente vai comer bastante. Quem não vai, não? A gente pega pela boca. Fizer um churrasquinho, então. Eu vi lá o pastor em Santarém e falou assim, olha, e para quem gosta, então, do azeite, unge a carne, derrama o azeite, e ó Deus, a carne está ungida. Na hora de temperar a carne. Aí esse sujeito começa com o grupo na casa dele. Ele começa a discipular. E os discipulandos dele, ele incentiva para ter um grupo também. O pastor daqui está supervisionando o grupo que foi aberto lá. Irmãos, com 10 anos, com 5 anos, com 5 anos, ele já tem pelo menos 300 pessoas. Talvez tenha que abrir mão do trabalho para ser um pastor daquele lugar. Ou não, ou continua trabalhando. Quem sabe a igreja aqui já não envia um pastor para lá, para cuidar desses 300? Ou então, uma região está sem igreja, e nós fazemos um estudo, vamos como Jesus manda, Judeia, Samaria e até o confins da terra. Então vamos ver aqui na nossa Judeia, sul da Bahia, aqui perto, Itabuna e região, tem uma cidade sem igreja? Tem. Nós vamos orar para essa cidade, vamos visitar essa cidade profeticamente, vamos pisar lá, vamos sentir o ambiente espiritual de lá. Aí 12, 13 irmãos falam, pastor, a gente pelo trabalho da gente tem uma caixa lá, tem um banco lá, tem uma escola tal, a gente consegue se transferir para lá. Aí vão 4 famílias, 5 famílias, chegam lá, a igreja já está acontecendo. Pastor, puxa, que legal essa ideia que eu teve. Não, está aqui. É só a gente ler a Bíblia com liberdade do Espírito Santo. Amém, irmãos? Pastor, oi. Vou fazer um comentário. É interessante que Jesus deixa a ordem, né? Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra. E o que a gente, lendo assim, superficialmente, percebe é que parece que a igreja deu uma acomodada em Jerusalém no começo, e aí o Senhor meio que intencionalmente diz assim, bom, já que ninguém se dispõe aí naquela cidade vizinha ali, peraí que eu vou cutucar vocês. E aí a igreja começa a ser perseguida e os crentes se espalham e, espalhados, né, começa a acontecer as igrejas na cidade vizinha. E esse não seja a nossa motivação mesmo. Tem um missionário americano na China que ele diz assim, olha, não tem coisa melhor para a igreja crescer do que a perseguição. É incrível. Ou persegue o povo, que o povo cresce, que é uma beleza. Tenho falado para vocês em Cuba. Em Cuba, Fidel proibiu construir novos templos. Só podia reformar. Depois proibiu reformar novos templos. Depois proibiu reuniões com mais de 15 pessoas. Oh, glória! Deus usou ele. A igreja em Cuba está explodindo. Parar de começar pela igreja. A maioria dos leitores do presente livro está crescendo numa determinada igreja ou decidiu mais tarde aderir a uma outra igreja, aspas, no sentido de denominação. Isso traz consigo que inconscientemente enxerguemos e interpretemos o cristianismo como também a Bíblia pelos óculos herdados de nossa tribo espiritual e que os meçamos conforme a nossa maneira de crer. Por isso que eu digo assim, vamos pensar o seguinte, somos de igreja aqui, ok? Mas a gente tem que ver a Bíblia, a gente tem que ver a igreja pela Bíblia, por como a Bíblia ensina sobre como a igreja deve crescer. Então, a Maria pode perguntar para ela mesma, qual é a minha responsabilidade no crescimento da igreja? Todos têm. Minha primeira responsabilidade é ter uma vida verdadeira com o Senhor. Minha segunda responsabilidade é procurar um discipulador. Minha terceira responsabilidade é fazer parte do meu núcleo. Literalmente, efetivamente. Inclusive, no Caleb, nós vamos amadurecer os grupos que já funcionam bem para que eles dividam mais as funções de igreja nos grupos. Porque cada grupo tem que ter toda a igreja ali representada. Se é um núcleo, tem todo o DNA da igreja. Ali tem que ter o responsável pelo louvor, responsável pela pelos donativos, você tem que ser responsável pela palavra, responsável pela situação da casa. Já pensou se a gente tiver então uma pessoa responsável pela zeladoria no grupo? Edna chega e a pessoa chega, paz do Senhor, minha irmã, ela chega mais cedo e Edna não tem que ter o cuidado de ter que arrumar a casa. Por que não? Nós precisamos ter grupos. Eu estou pensando seriamente em liderar um grupo na sua casa de crianças. Eu liderar o pastor, para incentivar os irmãos a fazerem. Então, meu grupo nascendo não vai ser na terça, vai ser na quinta ou na quarta. Eu vou ter a terça-feira livre. Porque na casa de Edna já cabe um grupo de crianças. Como eu vi lá em Santarém. E quem lidera esses grupos são crianças mais velhas. É lindo! Já pensou um menino que nem Davi liderando o grupo dele? Eu vi isso a rodo em Santarém. Chega para a reunião na casa, glória a Deus, aleluia, boa noite, amado, boa noite. Aí a mãe de Davi já chega mais cedo. Porque Davi vai preparar o quarto que vai ter, ou o quintal da casa que vai ter o grupo dele, o núcleo dele. Aí chegam os irmãos e a gente dá, a igreja dá essa vestidura de autoridade para a criança. A Bíblia diz que os meninos novos e profetizariam. Isso é avivamento. Eu vi isso e sei que temos crianças capazes aqui de fazer isso. Aí ele vai receber os meninos, vai ter um tempo de música com os meninos, com o sonzinho. Meu Deus, como esse menino não vai crescer espiritualmente? Muito, vai crescer muito. Aí já tem a outra criança que vai ser responsável pelos louvores. Pode esperar, vai ter rap, gospel, vai ter tudo. Isso aí, é claro que eles gostam. Aí depois vai ter o estudozinho. É claro que a gente vai dar uma força nessa preparação. Muito simples, aplicado à vida pessoal deles. Gente, se a gente filmar isso e botar para a igreja chora os prantos. Assim, urra! Aí vamos ver, Rafa vai ficar responsável pela palavra. Tem um líder e tem os que servem. Tem como uma criança dessa crescer como um homem e não ser um grande homem usado por Deus? Chega a arrepiar minha careca, gente. Então o que eu quero? Eu quero começar lá, implantar lá no seu grupo. Amém. Então eu vou começar liderando e vou ensinar, vou preparar eles para liderarem. Aí depois, quando sair o grupo da sua casa, por exemplo, Rafa e Juliana, a gente sabe que não vai durar muito tempo lá. Aí saiu, Rafa já lidera o grupo lá. Sem oprimir, sem obrigar, ele vai se inspirar, ele vai achar bonito, ele vai ter um apoio tão bem feito que ele vai provavelmente dizer, ok, por que não? Amém, irmãos? A gente não está criando nossos filhos, ensina tanto versículo, ensina tanta Bíblia, para quê? Para esquentar banco? O menino tem um compromisso. O estudinho, ele vai receber no domingo o estudinho que eu vou fazer para ele. Ele vai passar a semana lendo ali, ó, estudando, orando pelos membros do grupozinho dele. Não parece que esse pastor está louco? Eu estou louco mesmo, irmão. Eu estou pirado. Então, isso é tremendo, gente. Diga. Segura aqui com a minha. Ele foi ali, está conversando com ele. Nós, falando de grupo de homens, nós temos cuidado da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Como é que vai ser nossa geração dos nossos netos? Nós somos já maduros, já temos um caminho, graças a Deus temos a oportunidade de estar com o pastor aí, nos dando esse conhecimento. E nossos netos, no meu caso, meus filhos que precisam de cuidar. E nos meus netos, se não tiver uma base. E nós somos responsáveis, os homens, de nossas famílias. Nós somos o cabeça da família, da casa. Então, cabe a cada um de nós, homens, se responsabilizar, vim buscar conhecimento, salvar novas vidas para isso, para que esse mundo não seja um mundo um inferno, como a gente vê aí. Porque não se espera de político, nem de muita coisa, não, porque não tem muita coisa para oferecer, não. Tem disso para pior, com certeza. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Olha o que o autor disse aqui. Ele pergunta, contudo, que tradição é a correta? Já que a gente quer colocar nosso vagão na locomotiva certa. Então, qual é a tradição correta? O evangelista argentino, Juan Carlos Ortiz, fantástico, autor de O Discípulo, ele tem também Ser e Fazer Discípulos, que é um livro raríssimo, que eu tinha emprestado e perdi, tive que comprar na internet de novo, não empresto para ninguém. De dois xerox, mas não empresto. Tem um livro novo dele em espanhol, não consegui comprar ainda, é difícil você comprar livro fora do Brasil, para trazer para o Brasil, porque você compra Você compra uma arma, mas você não compra o livro. Eu comprei uns livros, pararam. A Polícia Federal deparrou meu livro na alfândega. Livro, gente? Pelo amor de Deus. Então aí você tem que garimpar em congresso, em sebo e coisa. Tem um livro dele que eu não consegui ainda, que chama Das Florestas às Catedrais. Né? É, não sei se o nome em inglês, Jungle. Não vou tentar falar em inglês aqui, não lembro direito. Mas Das Florestas às Catedrais, de Juan Carlos Ortiz. Estou doido por esse livro. Aí o que ele diz? Eu conheci Juan Carlos Ortiz pelo O Discípulo e o Ser e Fazer Discípulos, que sabe quem editou o Ser e Fazer Discípulos? A editora Loyola, que é uma editora católica. No tempo que a comunidade eclesiais de base estava começando na Igreja Católica, com Leonardo Boff. Depois Ratzinger, um padre que virou Papa Bento XVI, caçou e excomungou Leonardo Boff. Então a igreja, ele abafou isso. Né? Porque, assim como o movimento carismático, muitas pessoas têm convertido, a Igreja Católica tentou abafar, não conseguiu mais. Muitos têm convertido. Muitos converteram nas comunidades eclesiais de base, que é o quê? Igreja nas casas. Então esse livro foi traduzido pela Igreja Católica. Engraçado porque não bota culto, bota missa. Muito engraçado. Pegaram onde tem culto e botaram missa. Mas a gente sabe do que se trata, sabe quem é Juan Carlos Ortiz e pode fazer essa transliteração, né? Mas veja aqui. O evangelista argentino Juan Carlos Ortiz, certa vez, formulou a questão da seguinte maneira. Há mais de 22 mil denominações no mundo. Hoje esse número já é mais de 50 mil. Quanta felicidade deve ser atribuída a você se você for membro justamente da correta? Ele falou, olha, tem 22 mil denominações, você deve ser muito feliz, hein? E você fazer parte da que é exatamente a certa. Ele falou, ironicamente, é claro, porque não existe essa exatamente certa, né? Desde então, o número de denominações não apenas cresceu, mas uma cifra de 24 para 30 mil, e hoje é mais de 50 mil denominações evangélicas. Já se fala hoje, os mesmos missionários hoje, já se fala em mais de 1 bilhão de crentes protestantes. Mais de 1 bilhão. Diga que foi. Um juiz falou que tem negócio Vou investigar. Porque assim, o governo, na Coreia, por exemplo, a igreja tem que pagar imposto. Então, mas a igreja não deixa de crescer por essas coisas. A igreja já é perseguida, a gente está que nem um sapo cozido. A gente está acostumando com algumas perseguições da igreja que não eram comuns. E a vitória da igreja não é não ser perseguida, a vitória da igreja é crescer com qualidade mesmo perseguida, diga. Perfeito. Jesus, ele pagou imposto. Excelente comentário. É bom que eu vou aplicar isso. Jesus não pagou imposto como igreja, ele pagou como cidadão. Porque ele, inclusive, ele não tinha que pagar. Sabe por quê? Porque Jesus é descendente de Davi, direto. E quando Saul propôs que algum judeu matasse Golias, ele deu duas promessas: isenção para ele e para sua genealogia de imposto. E casar com a filha dele. Jesus, então, não tinha que pagar imposto. Mas, para dar exemplo, ele foi lá e pagou imposto. Como indivíduo, a igreja ser cobrada do imposto, isso é uma forma de perseguir a igreja. Cada um de nós tem que pagar imposto. Isso é bíblico. Eu resisti muito a isso, irmãos, mas já paguei. Eu estou pagando, ok? É caríssimo, né? Mas estou dando a César o que é de César. Mesmo que ele não faça nada de bom com o dinheiro, né? Mas é meu dever. Estou muito feliz por isso. Mas como a gente se implantar isso, para a gente não vai ter problema. Porque a gente não vai pagar. Ou se Deus dá a direção de pagar, a gente vai pagar. Mas a gente não vai funcionar como uma empresa. Então eles não tem como cobrar para a gente. Entendeu? Então, cada grupo vai... em região, vai sustentar os seus pastores diários, entendeu? Eu vou receber de vocês, ou vou trabalhar mais secularmente para poder me sustentar, ou então, com a orientação do nosso pastor, pastor Renato, e direção de Deus, a gente paga o imposto por causa. Isso não vai ser problema para a gente, se chegar a isso. Eu acho que no Brasil não chega, porque aqui o negócio é muito eleitoreiro, né? Vai perder muito voto se eles votassem uma lei dessa. Mas, pagando ou não pagando, a gente vai fazer o que o Senhor orientar a gente a fazer. Se o entendimento que Deus nos der dessa passagem que você citou foi de pagar, vamos pagar, tá certo. Né? Deus fala assim, até fala a vista. interessante é a forma como o imposto é pago, né? Jesus não faz a moeda do imposto brotar do nada e diz: Pedro, pega a vara. Vai pescar. Vai fazer o que você sabe. Que eu vou botar a moeda na boca do peixe. Há um ditado no meio dos pastores, que às vezes o pastor, a gente se encontra e o pastor fala: rapaz, a igreja está crescendo, estão conseguindo cuidar de todo mundo. Aí o outro diz: oxe, a moeda está na boca do peixe, meu filho. É que nem, assim, o filho, ele demora para poder se sustentar, né? Ele fica de maior para trabalhar às vezes. A ovelha recebe Jesus, já recebe ensino sobre dizimar e ofertar. Não tem que ter vergonha de ensinar, não. Então ele já vai se sustentando. Mas vamos aqui. Então, hoje já são mais de 30 mil. Mas muitos cristãos começam a entender que a maioria dos problemas reais das igrejas não é causado de fora, mas dentro do próprio sistema. Isso é, na forma e no modelo tradicional e predileto de como entendemos e praticamos a igreja. Então a gente tem que ser aberto ao que a Bíblia ensina sobre como a gente deve ser igreja. Escancaradamente aberto. Às vezes eu olho um texto assim e digo: gente, meu Deus, eu li a Bíblia, não foi uma vez só não, e não vi isso aqui ainda? Como é isso? Mais um ponto: a quem devemos culpar? Então, quem é o culpado de tudo isso? Ted Haggard, pastor da New Life Church, Vida Nova, igreja, né? Em Colorado Springs, no livro Primary Purpose, Objetivo Primário, Impedindo as pessoas de irem ao inferno a partir da sua cidade, ele prossegue dizendo: ao invés de examinar, eu achei isso fantástico, grifei aqui, ao invés de examinar nossos próprios métodos e colocar em dúvida nossa eficiência, tentamos examiná-los da responsabilidade pela condenação eterna das pessoas em nosso redor, responsabilizando outros por nossa própria ineficiência espiritual. Vou ler com mais dinâmica agora e a pontuação toda. O que acontece? Ao invés de examinar nossos próprios métodos e colocar em dúvida nossa eficiência, que geralmente a gente tem uma facilidade muito grande de ver o defeito da outra igreja, né? Tentamos eximir-nos da responsabilidade pela condenação eterna das pessoas em nosso redor, responsabilizando outros por nossa própria ineficiência espiritual. Então eu posso dizer assim: olha o que está acontecendo em Itabuna, as pessoas estão indo para o inferno, porque as igrejas de Itabuna não estão sabendo fazer como deveriam. Não. As igrejas, as pessoas de Itabuna estão indo para o inferno porque a gente não está fazendo o que era para fazer. A gente tem que fazer o que é para fazer. Ah, pastor, e a sua teologia da predestinação, onde entra nisso? Meu irmão, a minha principal teologia não é da predestinação, minha principal teologia é de ganhar almas. Amém ou não? Ganhar almas, cuidar bem delas e fazer elas multiplicarem outras vidas. Qualquer teologia que nos dá preguiça e inércia espiritual, ela não tem utilidade prática. Amém? Pois é. Então, durante muito tempo, os irmãos que creem como eu, que Deus escolhe os seus, pensou: já que Deus escolhe, eu não tenho que fazer nada, não. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Eu não sei quem Deus escolheu, eu tenho que pregar para todo mundo, investir em todo mundo. Não deve ser por incompetência minha que a pessoa não segue a Jesus. Ela não segue a Jesus por outros motivos que não me interessam. Se foi Deus que escolheu ou não, não importa para mim, importa que o meu dever é pregar. Amém, amado? Então vamos lá. O modelo ocidental de igreja para o mundo inteiro, será que isso serve? Embora existam cerca de 240 países no mundo, presenciamos nos últimos séculos que basicamente apenas 4 países exportam seus respectivos modelos de igreja ao mundo todo, com esforço incrível e grande investimento: a Alemanha, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Itália. A maioria das igrejas e dos movimentos cristãos ainda hoje, Itália está se referindo, claro, à igreja mais antiga, não à Itália de hoje. A maioria das igrejas e dos movimentos cristãos ainda hoje continuam tendo sua sede em um desses 4 países, ou pelo menos ainda é fortemente ligada a eles e influenciada por elas. De forma alguma, coloco em dúvida a bênção da era missionária, cunhada por esses 4 países. Apesar disso, desejo mencionar que isso levou a uma das maiores monopolizações da igreja ao redor do globo terrestre. O modelo de igreja A saber, o modelo ocidental tornou-se a versão eclesiástica globalmente padronizada e, esse modo, imprimiu sua marca no cristianismo da extensão mundial. O conhecido autor norte-americano Gene Edwards lamenta-o como uma eloquência no livro intitulado A Americanização do Cristianismo. Irmãos, vamos pensar o seguinte. Quantos vídeos desses que eu vou garimpar para ver a situação da igreja no mundo? Você vê a igreja na África com o povo todo eterno. Ah, nas missões modernas, um missionário metodista, ele foi negado de ser missionário, porque quando ele veio à conferência, ele veio como mandarim. Ele veio vestido como chinês. E disseram, você não pode se vestir como ele, temos que levar não só o evangelho, mas também a nossa cultura, que é a melhor que tem. Aí ele disse, não posso. Se eu chegar lá vestido de terno, ninguém me ouve. Eu queimei meu terno. Hoje eu uso a bata deles, uso chapéu de palha. Aquele triângulo. E as pessoas estão convertendo e crescendo. Ele foi expulso da dominação e continuou as missões. Então, o método não é o que mais importa. O que importa é ser bíblico, dentro da cultura. Eu tenho um amigo meu que é missionário. Eu tenho a honra e o privilégio de ter feito parte desse processo de construção da vocação dele. Ele é filho de missionários, cresceu dentro de tribo, no dele é Isaac. E eu acompanho por telefone. Ele na tribo, ele liga para mim, a gente conversa sobre as questões dele, sobre seu ministério. Eu tenho muito orgulho disso. Então, não de mim, mas de como a igreja, ela não está presa a essas coisas, as nações, né? E ele é homem de Deus demais. Eu sonho um dia que ele seja enviado nosso, daqui da Vida Nova. Né? E ele, eu digo isso não para tomá-lo de outra igreja, porque ele hoje está pela missão, e a missão não pode dar uma vida como seria a melhor vida para ele. E ele é um gênio, inteligentíssimo, ele está estudando outro idioma e está com outros linguistas construindo a gramática de outro idioma. Gente, isso é uma coisa muito, muito, muito incrível. Né? Embora ele esteja preso a alguns ranços nacionais, né, que às vezes eu vou tentando tirar aos pouquinhos, mas ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E nesse processo de descoberta da vocação, a denominação dele falou assim, você não pode ir, porque como foi o seu chamado? E ele era um paciente, hoje é um discipulado que fazemos, mas ele foi o seu paciente. Porque ele ficava com uma crise terrível, porque a denominação dele disse que tem que ter uma experiência de chamado. Aí eu falei para ele um dia assim, eu falei, vem cá, quando você está na cozinha com sua mãe e com seu pai, seu irmão pode estar na sala ou no quarto e ele recebe um chamado dos seus pais e ele vem para a cozinha, ok? Ele, ok. Mas você cresceu na cozinha, você cresceu na missão, para que tu vai ouvir um chamado? Tu já foi chamado, você já está perto, você já faz. Oh, irmão, você é tão bom quando o Espírito Santo usa a sua língua, né? Aí quando eu falei aquilo, ele parece que o Espírito Santo encheu ele assim. Ele sentou assim, reclinou com a paz e disse, meu Deus, nunca pensei nisso. A minha denominação exigia que eu contasse a experiência de chamado, mas, e eu já sou chamado, é o que eu amo, é o que eu sei fazer. Ele foi para a missão, contou para a igreja, e a igreja foi convencida, e ele foi para o campo missionário e está lá hoje. Então, às vezes, o método castra a igreja de uma forma absurda. Então, vamos pensar o seguinte, vamos aplicar isso na prática nossa, né? Vou ler um comentário aqui do que eu li para a gente terminar a aula hoje. Então, vamos pensar o seguinte. Disse ele, o autor, estou convicto de que há muito não estamos mais na fase colonial da missão, mas na fase de missão nacional, ou seja, uma era em que cada nação tem a liberdade para desenvolver seus próprios modelos e formas de igreja. Ao invés de culturalmente abarrotar o país por meio de modelos importados, levemente adaptados e que muitas vezes ainda são financiados de fora. Então, vamos pensar o seguinte, a igreja, ela é reinventada a partir de onde ela está. Ela aplica a Bíblia na cultura local. Por isso que as cartas foram fundamentais. Tiago escreve a carta dele aos judeus convertidos da dispersão. Era um ensino próprio para aqueles irmãos. Paulo escreve a carta dele aos romanos. Escreve outra aos coríntios, porque a situação era diferenciada. Então é o seguinte, a gente precisa entender o que é o princípio de igreja para aplicar ele no lugar que as pessoas estão. Isaac, meu amigo, ele diz, não dá para eu chegar com a igreja importada e botar aqui. Nós criamos a igreja a partir do lugar que estamos. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, aleluia, tenho que aprender mais com esse menino. Eu aprendo mais com ele do que ele comigo. Então, como é a realidade dali? Tem princípios que são eternos. Discipulado. Hã? Fale. Ah, perdão, claro, não falei nem dessa questão da conversão. Uma vez convertidos, estou falando de estrutura da igreja. Uma vez convertidos, discipulado, reuniões menores, que são os grupos que podem ser em lugares escondidos ou nas casas, se possível, reuniões maiores, todos os irmãos aptos a ministrar os sacramentos, que é batismo e ceia. Se vou esperar na igreja tradicional, de onde eu vim, em dois grandes grupos, igreja batista e igreja presbiteriana, das quais fiz parte profundamente, estudei, eu fiz seminário presbiteriano e faculdade batista, além de fazer parte da igreja, em momentos da minha vida, da quais amo e não custo um prato que eu comi. São igrejas sérias no Brasil. No Brasil. E a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ela tem que ser jogada toda fora. Salvar só os crentes e a estrutura joga fora. A PCA, a igreja presbiteriana americana, tem pastoras lésbicas ordenadas. A igreja anglicana hoje, na Inglaterra, tem pastores, bispos homossexuais ordenados. Então, eu falo da igreja no Brasil ainda. Então, eu fiz parte dos dois grandes grupos. Você sabia que um membro não pode batizar uma pessoa? Meu Deus, está escrito aonde na Bíblia, pelo amor de Deus? Um membro na igreja histórica não pode servir a ceia. Meu Deus, esse ano ainda os líderes de grupo vão servir ceia na Vida Nova. Aleluia. E quem não gostar disso, me mostre na Bíblia. Pastor, mas isso vai ser escândalo com alguns irmãos da gente da Batista? Não vai. Eles sabem como eu sou escandaloso e ontem eu estava pregando lá. Antes de ontem. Por que não vou falar de discutir o que é diferente? Eu vou pregar sobre o que é comum, princípios da palavra de Deus. Meio não. Então, a gente tem que saber o que é básico da fé. A partir daí, a gente reinventa a igreja. Estruturalmente. Amém? Amém, amados? Vamos terminar por hoje. Né? Se vocês puderem ir para suas casas. Semana que vem, nós vamos começar o Caleb. Ok? Nós vamos levar. Vamos começar 10 em ponto. Ok? Vamos começar a escola bíblica 10 em ponto. Começa a aula. 11 em ponto, nós terminamos. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus. Um beijo, tchau. E vão ficar os irmãos que já são líderes de grupo. Ou que querem se tornar líder de grupo, ok? Vai ser um treinamento feito com muito amor, com muito carinho. Já estou preparando a mesa. Pode, todos podem participar. Agora, é um dever dos líderes de grupo e uma grande alegria e satisfação se outros irmãos também vierem. Porque às vezes ele não é líder de grupo, mas ele diz, eu quero ter um grupo na minha casa, eu quero ter um grupo na minha empresa. Vai ser muito bem-vindo também. Então, vocês vão receber treinamento. Treinamento é com apostila, com data show, com orientação de literatura. Hã? Da aula ser parecido com o liderar o grupo, Não. Na aula, desculpa. A aula não vai ser uma simulação de grupo. Porque cada um já faz parte de um grupo. A aula vai ser conteúdo bíblico e de outras experiências no Brasil e no mundo, de qual é a melhor forma e mais simples, mais eficiente de você ter um grupo na sua casa. Ok? Hã? Vai ser um treinamento para você poder ter um grupo do treinamento. Não, esse aqui a gente continua aqui. A gente continua tocando assim sobre crescimento pessoal, de discipulado e nas casas, que é o que a gente está estudando aqui com esse livro, que aqui até o final do ano a gente termina. Mas o Caleb vai ter módulo, o Caleb vai ter a primeira aula, aula 1. Você vai sair com sua apostilinha, ok? Você vai guardar esse material todo. O que acontece? Primeira fase do Caleb, eu vou fazer ele com... Nós vamos gravar, inclusive já temos a câmera, viu? Já temos a câmera. Vamos gravar. Olha, essa primeira fase do Caleb, nós vamos ter o número X de aulas, não sei se 8, 10. Todos vão ser gravados e botados na internet. Vai ser o nosso treinamento... Vai ser esse, ok? A partir daí, vai ser uma continuação ordinária. Pode ser que eu faça outra turma de novos? Pode, aí já vai ser 9 da manhã. Aí no futuro da igreja, é possível que a gente tenha de 9 às 10 o Caleb, que vai ter as 10 aulas. Sempre eu vou repetir as 10 aulas, ok? E depois, escola bíblica, depois o Caleb ordinário, que é ensino novo toda semana. Por quê? Porque eu quero que a pessoa tenha acesso ao material novo. Então vocês vão fazer parte do primeiro material que vai ser gravado, ok? E a gente vai botar no site. Então, se o cara não quiser vir às 9 da manhã, não tem problema. Ele vai poder ver na internet as aulas. Web aula. Hã? Web aula. A web aula de como ele vai implementar o grupo na casa dele. Estou muito empolgado com isso. E vamos preparar todo o ambiente espiritual, vamos orar por isso, jejuar por isso, estou orando e jejuando por isso. Nós vamos preparar o ambiente físico, ok? Já temos a câmera para gravar o material. A gente vai fazer um negócio muito bonito. Eu vou fazer uma camisa com o nome, né? Depois a gente vai poder estar comercializando ela também. Não é? Monetizando, né? Poder reinvestir na própria aula. E vai ser legal porque com esse curso pronto, você vai, assim, com muita ousadia, se sentindo tecnicamente preparado, porque espiritualmente é o mais importante, mas tecnicamente preparado, para se um dia for para outra cidade, tá na bênção, entendeu? E continuar o reino de Deus, amém, amado? Não se repare com a minha empolgação, não, porque o reino de Deus me empolga mesmo. Vou ficar em pé para orar. Não prenda espirro para você não implodir, né? Deus, obrigado por estarmos aqui. Com esse povo precioso, obrigado pelo privilégio de estar com meus irmãos. Obrigado porque o Senhor, por graça, por misericórdia, nos trouxe aqui nessa manhã para poder juntos crescermos e sermos edificados com a Tua Palavra. Senhor, que cada um de nós assuma seu compromisso pessoal com o Senhor, de crescimento espiritual, de ser e fazer discípulos. E cada um de nós invista mesmo na igreja, nas casas, que a gente faça parte literalmente, que a gente receba treinamento, que a gente se empolgue em fazer, além de qualquer outra coisa na nossa vida, faculdade, trabalho, tudo isso é muito bom, e é bíblico que nós façamos o melhor, mas mais ainda é que busquemos primeiro o seu reino e a tua justiça. Então, que o seu reino e a sua justiça, que já buscamos no nosso trabalho, na nossa escola, nós possamos agora ensiná-lo. Em nome de Jesus, nos capacita para isso, que o diabo, nosso adversário, seja derrotado, que o mundo seja vencido pela fé, possamos nos submeter ao Senhor e resistir ao diabo, e possamos vencer nossa carne nos enchendo com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.